mais o que procurar. Talvez, talvez, não sei. Tentei provar a mim mesmo que eu era feliz. Fechei os olhos tentando não ver a ilusão. E lá I'll be.